atrasos concretos, moleque ruim por instinto. Vários disparos e grito, cabrito, raça que é vida. Pra não levar capote na madrugada, se senta. Se não aguenta, não inventa, se tá na treta, sustenta. Quem atira não pensa, tipo, depois da ocorrência. Por inocência ou prudência, depois é só consequência. Pela quebrada, altos corre, altos luta, altos morre. Por dinheiro, altos planos, por vingança, altos anos. Perifa segue assim, porque ninguém quer perder. Vira fumaça fácil, se não tiver proceder. E outro dia na vila, olá, vai puxar. Quem tá no beco é sujeito a se trombar com suspeito. Sem fica de fita errada, se não é daquele jeito. Bela dona na trama, nós se garante é ligeiro. De Brasândia, chamamba, tipo, coloca os parceiros. Fazer bagulho pelo certo, na fita sempre esperto. Quero minha cota, confesso, depois brindar o sucesso. Pou, pou, pou, pou. Polícia, amante, polícia, soberba. Pou, pou, pou, pou. Pou, pou, pou, pou. Pode crer, maluco, pare pra pensar. Não vou incentivar, também não vou amenizar. Aqui não tem criança, esperança. Pois é, nem sempre as coisas são do jeito que a gente quer. É muita guerra, é muita treta, é muita violência na favela. Mas pode crer, faço parte dela. Não quero ser mais um escravo do sistema. Não quero a paz em troca de algo, sem chance pra algema. Ainda existe cura pra tanta indiferença, mas eles não querem te dar. Sou da maloca, pois até a minha alma eles querem roubar. Mas é assim, assim que é. Fogo do diabo da cabeça ao pé. Então se liga, né? É muita patifaria pra ficar vendo de qual é. Na sua goma para retratar um pedaço da favela variada entre o bem e o mal. Aperto gatilho, dinheiro, motivo, não desacredite. Se não, quem tá leva um tiro na testa. A fúria do ódio adoece. Quem cai vai direto pro céu. O sangue do mano, o inferno que ferve. Se for verdadeiro gangsta, sangue no olho, cano na mão. Atenção, temerás este som. Nem sentirá gosto amargo do fel. Quem sai da reta é covarde. Só vida em primeiro que vale o que foi. Não tem gás pra entrar, nem reza pra sair da vida do crime. Só assim você vai conseguir uma vida mais calma, difícil ou sublime. Você tem que tentar seguir seu caminho. Dos espinhos, esquive. Se vacilar, ensinará o que a periferia define. Tudo na vida tem o porquê. Se não enxerga, fazer o quê? Quem te transforma, olhe pra ver que a mudança está em você. Trampando, cantando, andando, caminhando, lutando, a camisa suando. Os sonhos realizando, o trajeto trilhando e no rap rimando. Conhecendo lugar e pessoas, a cultura incentivando. Livre ameaça, São Paulo DF se fortificando. Vê aqui falar de paz, que ainda não jaz. Aprenda também olhando os erros deixados pra trás. Pou, pou, pou, pou. Bela dona Fato X de Sampa, livre ameaça. Rap nacional e quem não é, desembaça do lado de cá, do lado de lá, periferia assim que é. É medo dos bandidos, é medo dos gambé. As balas não tem fim, vivemos no bang bang. Rastro de sangue, guerra entre gangue. Há mil anos o povo vive em conflito aqui. Há mil anos eu vejo o homem se destruir. A funerária enricando e cemitério crescendo. Nesse momento um velório está acontecendo. Aqui onde moramos, muitos morrem cedo. Aqui onde moramos, o povo vive com medo. Pou, pou, pou, pou.